céu se abrirá, um novo som nos ares se fará ouvir. Das grandes avenidas, em meio às multidões, gente vai sumir. Para uns é nova vida, para outros inicia um grande sofrer. Me diga, meu amigo, neste grande dia, onde estará você? Jesus, vem aí, não queira, amigo, todo mundo ficar da presença de Cristo. Não queira fugir, os braços do Mestre esperam por ti. Jesus, vem aí, não queira, amigo, todo mundo ficar da presença de Cristo. Não queira fugir, os braços do Mestre esperam por ti. Eterno, consuma a terra com seu calor, e as estrelas do céu percam então o seu esplendor. Surgem duas eras na vida do homem, de paz ou de dor. Amigo, sua alma será condenada sem um defensor. Jesus, vem aí, não queira, amigo, no mundo ficar da presença de Cristo. Não queira fugir, os braços do Mestre esperam por ti. Jesus, vem aí, não queira, amigo, no mundo ficar da presença de Cristo. Não queira fugir, os braços do Mestre esperam por ti.